acontecer o impossível. Pela fé comece a contemplar o invisível. Eu já sinto a unção de Deus enchendo este lugar. Vejo a glória derramada sobre o altar. O Espírito de Deus já está renovando. As enfermidades Ele já está curando. Ninguém pode impedir o sobrenatural. O poder de Deus expulsa agora todo mal. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja inundado agora pela glória do Senhor. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja renovado agora pela glória do Senhor. Está descendo como água, como vento veemente. Vejo a glória do Senhor manifestada em cada crente. Como fogo em Pentecoste, hoje eu posso imaginar. Pois vejo línguas repartidas sobre todo este lugar. Eu não sei se o céu desceu. Foi a igreja que subiu, mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar, pois sei que a glória do Senhor já envolveu este lugar. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja inundado agora pela glória do Senhor. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja renovado agora pela glória do Senhor. Está descendo como água, como vento veemente. Vejo a glória do Senhor manifestada em cada crente. Como fogo em Pentecoste, hoje posso imaginar. Pois vejo línguas repartidas sobre todo este lugar. Eu não sei se o céu desceu ou foi a igreja que subiu, mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar, pois sei que a glória do Senhor já envolveu este lugar. Sinta a glória. Está descendo como água, como vento veemente. Vejo a glória do Senhor manifestada em cada crente. Como fogo em Pentecoste, hoje eu posso imaginar. Pois vejo línguas repartidas sobre todo este lugar. Eu não sei se o céu desceu ou foi a igreja que subiu, mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar, pois sei que a glória do Senhor já envolveu.